embora, já que vocês pediram mais uma nova do Pitbull, que não para no tudo, e é mais ou menos assim, ó. Não sei por que você se fuz, safadinha, tenta separar, na pica do dia, é bola safada, você é vergonha, se entrar no meu carro, sente o cheiro de maconha, sabe que eu sou cafajete, comigo não tem futuro. Adore se amar, senta no posimar. Não sei por que você se fui, safadinha. Tenta separar, na bica fria. É bola safada, você é vergonha. Entra no meu carro, sente o cheiro de maconha. Sabe que eu sou cafajete, comigo não tem futuro. Adore se amar, senta no posimar. Adore se amar, senta no posimar. Adore se amar, senta no pose maluco, maluco, maluco, maluco, maluco. Não sei por que você se fui, safadinha, tenta separar, na pica fria, é bola safada, você é vergonha, se entrar no meu carro, sente o cheiro de maconha, sabe que eu sou cafajete, comigo não tem futuro, adore se amar, senta no pose maluco. Não sei por que você se fui, safadinha, tenta separar, na pica fria, é bola safada, você é vergonha, entra no meu carro, sente o cheiro de maconha, sabe que eu sou cafajete, comigo não tem futuro, adore se amar, senta no pose maluco, adore se amar, senta no pose maluco, adore se amar, senta no pose maluco, maluco, maluco, maluco.